Boa noite, amigos de Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz sempre música de flauta, em todas as suas variantes e de todos os tipos. Esperemos que apreciem mais meia hora de boa música e de uma ótima seleção que preparamos para si. Portanto, aproveitem e fiquem sempre na melhor companhia da Antena Web. Esperamos realmente que estejam a apreciar a seleção de flauta que preparamos para si. Já sabe, todos os sábados, aqui na Antena Web, a partir das 21 horas, tem um encontro marcado com o Flutuar, eu e você, e assim, para apreciarmos uma boa seleção de flauta. Como sempre digo, flauta em todas as suas diversidades, flauta de todos os tipos, para todos os gostos. Já sabem, no próximo sábado eu estarei aqui para vos fazer mais meia hora de boa companhia. De minha parte é tudo, deixo-vos com mais 3 músicas e despeço-me. Fiquem todos bem e até para a próxima semana.